pele de patricinha. Ganhou a minha véia, chamando ela de sogrinha. Toda amorosa, mas ninguém desconfiava. Mas no fundo ela sabia que ela tinha coisa errada. Eu dava tudo e ela nada. Foto comigo ela não postava. A filha do cabruco me marcou e falou: acabou o dinheiro, acabou o amor. Meu coração foi a lona, a ladrona. Levou meu amor e o que eu tinha na conta. Meu coração foi a lona, a ladrona. Levou meu amor e o que eu tinha na conta. Aí eu não. Que o rapaz já na ponta, papai. Alô do Ice, alô Franklin, tamo junto, bebê. Eu dava tudo e ela nada. Foto comigo ela não postava. A filha do cabrunco me marcou e falou: